Bravo Controle, 20 decimal 8, retorno, Tango Índia Bravo. Ah, transfere agora, Tango Índia Bravo. 354 no 4, autorizado pouso, pista no 0, 150 graus, no 4, nossa, Tango, trip 54 no 4, confirmando, trip 54 no 4, autorizado pouso. Autorizado pouso, trip 54 no 4. Decola do seu saída da Elza, é o Leda, Leda Bridge, Bridge 17, Santos Blue, no 6. O transponder 5435 e o controle 1208, no chanel 63 no 1. 03, portão, chame quando for posicionar. Trabalhei, obrigado. Gente, agora uma milha para Capoeira. Aguardo, 8250. Bravo, decolar em Rio Ar, já efetuou o cruzamento da pista 10. Está agora no travesso para o Star Point, receptando o litoral, na sua escuta, mantendo 500 pés até a farol da barra e volta, senhor. O Tame de Abravo. Gente, Tame de Abravo. E pronto para decolagem. O Victor Bravo Alvo confirma seu tempo total de voo. 2 horas e meia, estimado. 2 horas e meia de voo, tem um estimado de pouso para gente passar? Valeu. 3 horas, tem um táxi. Chamarão, 9 horas e meia. 545, copiado, grato, Victor Bravo Alvo. Alfa Bravo, Papá Proteira. Utilizado até 4.500 pés. Alfa Bravo, Papá, o ajuste 1022. Cheque direita, cheque caixa prego, 0161 no padrão, controle 20.8. Equipe da presente, quando mais próximo de Aracaju, a sequência daquele controle 1020.3, bom dia, bom voo. 4 no 4, seu solo for 5-3, 1-2-1 no décima 9 para prosseguir o táxi. 2-1-9 para prosseguir o táxi, 3-4 no 4, boa. Boa. Rochaner 6250, pista livre autorizado, posimento no 50 graus, no 4-9, ajuste no 0-2-2. 5-9-0, Rochaner 6250. Mike Echo Delta, fique atento à passagem no Airbus da Oceanair Pintura da Avianca na final pista no zero. Após o cruzamento mesmo do eixo, cruzada a decolagem, vento 1 no 50 graus no 4 nós, atento à esteira turbulência da mesma. 5-2-2-1. Beijo. Positivo. Bilhete 6729, chama o centro Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25, bom voo. 251, 3325, web 6729. Bilhete Mike Echo Delta. Oceanair 6250 no solo ao 55, livrar direito do 21 no decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Mike Echo Delta fora do solo ao 56, contato controle 120, decimal 8. Salvador, muito bom dia, 62, 50, livrando, se escuta. Sim, Bem-vindo, Alfa, e reporte na Juliette. Obrigado, Alfa Juliette. Vai reportar na Juliette, se não é 6250. O Mike Eco Delta, 1000 pés na proa de Manati, reporte ele vendo a CTR. Reporta na. Como recebe o Mike Eco Delta? Clareza 5, intensidade 5, comandante. Trip 5221, no chama centro Recife, na frequência 1260, secundária 1288, correndo diretamente com eles, a proa de conquista, bom voo até o regresso. 1221, gente, graças, boa, até o regresso. Vitor Mike Quebec, cruzado o acionamento, reporte para o táxi Quebec. Solo Salvador 1073 para o táxi, 29 a bordo, 2 horas e 45, alterna com o fim. 2h45 com fim, só não entendi o PB. 89. 89, aprovado o táxi, sim, de Alfa, teu ponto de espera está 10, no ponto de espera estou 18.6, o ajuste é 1022. India Alfa, ponto de espera 18.6, 1022, 1073. Prossiga. 1073 na escuta? Na escuta, 1073. Segundo inicial táxi, tem um operador, um operário no caso, fazendo roçagem aqui na parte de Gramada. Mantém inicialmente antes da Índia e assim que ele afastar, o seu patrão siga até o ponto de espera. Ok, mantendo antes que ele afastar, para seguir o ponto de espera, 1073. Como é que vamos fazer um check de esperança? Confirme. E agora ele está parado lá. Pode prosseguir um pouco mais à frente, até esse da Índia, o 9073. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, assim que o aeronave da Gol saltar, na meia, 2. O Gol está autorizando o ingresso na Índia, confirme, está aguardando antes da Índia, já, senhor. Porque podem ficar na Índia, ok? E na Índia, sem prosseguir no ponto de espera, aguardando o operário ali afastar um pouco mais. Ok, ingresso na Índia, aguardando. Sim, ele pode prosseguir, ponto de espera 18.6 com a torre lá, ajuste 1022, bom voo. 1026 lá, bom voo. Parro meu Lima, qual o transponder está acionado? 0140, mantenha reporte vertical do farol. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento no 60 graus, 1-0 nós. Vento é de 1-60, 160 graus com 10 nós. 60 com 10, graças, 1-0-3. Vitor Mike Quebec decola 1-3-0-0, controle 1-2-0, decimal 8. 1208, Vitor Mike Quebec, bom trabalho, até regresso. Até mais. Controle Salvador, para passando o Vitor Mike Quebec, decolou na circuita. Aguardando o Dael. 1-9-8-3, sim, até agora. Vamos entrar na escuta. centro Recife. Tio, desça para 2.500 pés. Valeu, tá mega bravo? Tá mega bravo, já iniciando um corredor selado, cara. Com o corredor selado do... Tá mega bravo. Bono 073, decola 02, controle 120, decimal 8, bom alto. 208, obrigado, no 073. Dael, laser, não se escuta. 073, contato radar, super nível 340, perfil Dael. 340 Dael, Bono 073. Tio, mantenha 500 pés, prossigo o litoral, informe visual com aeródromo. Quebec atende tráfego posição de 9 horas, meia milha, como oposto. Tráfego para passar de ação, helicóptero. 1983, cópia. E pronto, coordenação, Mike, é o Gudel. Guarulhos 340, alta pisolou, quais são? Bridge, pisolou na meia, Brahma até pisolou conforme o plano, decola no zero com a direita. Subida da El, Leida, pós, Leida, voa Bridge, interceptor via. 5-4, 5 metros, responder, controle 120.8. Bravo, visual com aeródromo. Visual, transfer, você... Autorizado, transfere da torre, Antônio Bravo. Chave torre 108.6, bom pulo. Bravo. Tá bravo? Bravo, visual com local de pouso. Chama no solo controlado, chama para a nova decolagem, o Tango de Bravo. Afirmativo, venta de 160 graus 109, ajuste no 022, Tango de Bravo. 160, 1022, Tango de Bravo. Frequência ali para autocoordenação, Vitor Macbeck. Delta Lima Mike, qual horário do plano? 2h40. Sou Salvador, bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, através de Pituaçu. O Triplo Papá Romeu Lima? Questão de pouso, pátio da Bata, não é isso? Afirmativo, senhor. Fiquei autorizado, aproximação direta ao pátio da Bata, reporte solo controlado, vento no 40 graus, 12 nós. Ajuste no 022. Autorizado direto, Bata, vai reportar no solo controlado, Romeu Lima. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325, 9063. solo ao Lune e chame o solo 121.9 para cópia de autorização, ok? Da nova autorização. Do Olympus 48. Ciente, estamos de bravo, aguarde um minuto, por gentileza, aguarde para cópia. É 311, livre no 3, chama o táxi. Tamo de Abravo, confirme o trecho. No solo controlado. Aluno 2, levando frequência. Após retorno. O transponder 0137 e controle no 208. Rodrigo Salvador, bom dia, 1260, formação Oscar. 360, sem identificação, autorizado chegada, pare, desça para o nível 050, estou tímido no 0.22, vigilância da 050-1022, bom 260. Qual o número que você recebeu? Guia Bravo não atrapalha reportar, pode ir direto na vertical, ok? Da... Considerando fora do solo azul no 3. Tango Guia Bravo, aguardando transferência. Vai, não entendeu? Vai direto para Itapuã ou direto para a pista 7? Não, pode ir direto para Itapuã, não há tráfego conhecido a reportar. Positivo, Tango Guia Bravo já comprou do farol de Itapuã. Contato com a sala IS Porto Seguro, já vamos chamá-lo para a 4. Minuto. Caso aí o plano ele se encontra com o solo, então a chamada para cópia de autorização, é, como seria uma nova autorização, seria com solo mesmo, porque é só a título de informação. Positivo, então já vai chamar o solo quando pousar novamente. 991 pronto, cópia. Pronto pra cópia, 991. 991 autorizado Salvador Fortaleza via Upazul 119, nível 310. Realiza o perfil da saída Momo, transição frote, decolada 10 com curva esquerda. Aciona o código 5454, controle 1208. Total 991 autorizado 310, Fortaleza via Upazul 19, decola da 10, curva esquerda na mão do próximo controle 1208, transpondendo 4. Chefe, mantendo quentes pés, condições visuais na sua escuta até o final da barra, chama novamente para regresso, a volta vai ser pelo corredor entre lados, tamo de abraço. Gente, consigo quentes pés, corredor axé, tamo de abraço. Bravo. 6140, ciência Oscar, autorização para Recife. 6140, Recife 350, copia. 6140, autorizado Salvador Recife, via Whisky 58, nível 350. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curvando à esquerda. Aciona o código 5474, controle 1208. Ok, autorizado nível 350 para Recife, via Whisky 58. Saída Puca, Aruão. Decola da 10, esquerda, transponder. 1140 confirmando o portão 02. Afirmo. Protegimento correto, chame pronto para o pushback. Chama. 6319, confirmando 631, vai manter a posição após o pushback? Pode ver aqui ou tem que voltar no 23? O 6311, quantos minutos vai necessitar aí na posição? No mínimo 2 minutos, senhor. Provável retorno ao ambiente, mas vamos decidir agora. Ciente, ciente. Então pode manter a posição e retorne com novas instruções. Certo. Ciente para o 1500, semana visual, óbvio, para a próxima. Para 5595, aguarde um minuto, cópia, plano para Ilhéus, um minuto, 5595. Sente, provável DL, lida direto Ilhéus. No 397, aguarde número 2 para a cópia preparada, é o Leda Bridge. .4 5 autorizado Salvador Ilhéus via Golf 677, o nível autorizado é 140. Realiza o perfil da saída Coral, decola da 10, curvando à sua direita. Aciona o código 5465 e o controle 1208. 140 Ilhéus, Golf 677. Saída Coral, decola da 10, pela direita próxima, combate a mesma transponda, 1-2-0, decimal 8, controle 35. 5465 é o transponder, controle 1208. 35595, cotejamento correto, chame pronto na área remota do pátio. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, via Pesulo 16, após Belo Horizonte, após DCT, posição Trive. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleda, após voa posição Bridge, decola da 10, curvando à direita, o código 5467, controle 1208. Correto, chame pronto no box 4 do pátio 1.